quando a gente terminar de fazer a coisa, dá uma pausa, descansa e faz a outra. O que você falaria, Helena? Eu falaria que era pra... Eu sou o DJ! Eu percebi uma coisa. Bernardo, você para de me distrair, hein? O Bernardo tá me enrolando, hein, gente? E aí? Vocês viram que a gente trocou de lugar aqui. Quem tava sentado aqui no meu lugar antes? Amanda. Amanda. E agora, sou eu aqui com vocês. O Anderson. Eu, Anderson Bars, aqui da Escola do Caos, nesse papo super bacana pra gente falar de um negócio que eu não sei se vocês já ouviram falar. É um negócio que se chama autenticidade emocional. Mas calma, eu vou explicar pra vocês o que que é. Vocês já assistiram Divertidamente? Sim, Não. Você não assistiu Divertidamente? Eu assisti no meu celular. Você assistiu e você gostou? Eu assisti o 1 e o 2. Você assistiu o 1 e o 2? Sim, só assisti que é assim. E me conta uma coisa. Um respondendo de cada vez, tá bom? Certo. O que que é emoção? Eu sei. O que que é emoção? Fica na nossa cabeça. Emoção? Fica na nossa cabeça? Como que eu vou explicar? Tipo, como se fossem os bonequinhos? Emoção assim, a sua memória, que você se lembra. É aquilo que a gente lembra? O que você acha que é emoção, Aimee? Emoção é uma coisa que eu estou sentindo, tipo tristeza. É. Uma emoção, uma alegria, tipo, uma tipo emoção. Tipo uma alegria, raiva, alegria emoção. Rosa, alegria rosa, a raiva. E qual mais? Ansiedade. Mais ansiedade, o tédio, a nojinho, tem mas é a aquele cara inveja. Que eu não conheço. Aqueles caras vergonha. E você, Helena, o que você acha que é emoção? Emoção é, tem a tristeza, a raiva. E vocês já assistiram? Vocês já sentiram alegria e tristeza? Muitas vezes. Muitas vezes? Quando e você, Bernardo? Quando minha mãe me bate, eu choro. Quando sua mãe te bate, você chora. Dói? Aí você sente o quê? Alegria ou tristeza? Tristeza, dói demais. E você, Bernardo? Você já sentiu alegria e tristeza? O que você já sentiu? Senti raiva. Muito bem. O que eu quero perguntar para vocês? Quando vocês estão sentindo alguma emoção, vocês contam dessa emoção na casa de vocês? Eu só solto uma emoção. Você solta como, Aimee? Por exemplo, a tristeza. Você chora? Eu choro muito. Aí, para passar, eu descanso, respiro. E pra quem que você fala que você tá sentindo tristeza? Pra mãe. É. Pra mamãe. Pra mamãe? Porque ela é mais... ela é mais carinhosa com a gente. Ela é... Tipo, a gente... Ela é a leoa e a gente é os filhotinhos. Ela é muito carinhosa com a gente. Fala, Bernardo. Às vezes, meu pai ajuda eu no videogame. Quando eu e o papai a gente tá jogando de dois, ele me ajuda às vezes. Às vezes, ele não me deixa pegar o sangue, um pouquinho de vida. E aí? Você fica feliz, triste, alegre? Raiva. Com raiva. Ô, Helena, e você? Me conta. Quando eu tô triste, quando... É com umas coisas. Aí eu vou lá pra dar minha mãe e ela me acalma. Me dá água, essas coisas. Eu quero perguntar uma coisa aqui pra vocês. Sim. Quando vocês estão na escola e sentem alegria ou sentem tristeza, vocês contam isso pras pessoas? Não. Não, eu tenho vergonha, não gosto. Você não gosta de contar? Não gosto. E vocês? Só quando alguém me também pergunta. Não. Quando alguém pergunta, você conta? Eu falo, eu tô triste porque aconteceu tal coisa, aí eu falo. E quando vocês estão alegres? Quando eu tô alegre... Dá pra perceber que tá alegre o sorriso. O sorriso faz as pessoas perceberem? Fala pra pessoa, o que que tá acontecendo dentro da pessoa. Fala, Helena, triste. Me conta. Quando eu tô sentindo tristeza, aí quando alguém me pergunta, eu falo o que é. Tipo, tá assim. Aí, quando eu tô sentindo alegria, eu vou lá e falo que eu tô com alegria. E você, Bernardo, você fala que você tá com alegria ou que você tá com tristeza quando você tá lá na escola? Só feliz. Só feliz? E por que que vocês acham que a gente, muitas vezes, não fala pras pessoas o que a gente tá sentindo em algum momento? Vergonha. Com vergonha? Vergonha. Tipo, vergonha do quê? Vergonha de outros... De outras pessoas mais bonitas. Pra ser rir de você. Que a pessoa o quê? Vai rir da gente? Rir de você, tipo, você fala pra pessoa, a pessoa começa a espalhar fofoca pra toda a escola. Tipo bonito. Mica. Tipo o quê, Bernardo? Mica. Tipo uma pessoa bonita. Aí ficava com vergonha. Como que você fica com vergonha porque você é bonito, é isso? Não. De uma menina mais bonita, uma pessoa que não é fofa, é uma pessoa que não é o que eu tô falando. É uma outra pessoa. Que aí se a pessoa é bonita, você tá sentindo alguma coisa e você fica com vergonha de falar, é isso? Eu te entendo, Bernardo. Eu já passei por isso algumas vezes na minha vida. Eu também. Tá com vergonha? Tá com vergonha? Já senti muitas vezes. E você? Já sentiu vergonha muitas vezes? Tá com vergonha? Agora, nesse exato momento? Tá com vergonha de chamar menina. Ih, é que eu já sou casado faz um montão de tempo. Tá apaixonado? Tô tá mesmo. Apaixonado? Tá apaixonado? Cá. Tem uma moça que chama Débora, que vai adorar ouvir isso que você tá falando, viu? Ela tá te ouvindo, te vendo ali por aquela câmera, inclusive. Eita. Vocês acham que a gente tinha que falar mais pras pessoas a respeito daquilo que a gente tá sentindo? Eu acho que mais ou menos. Por quê? Muito! Porque ela pode ajudar? Muito, muito! A gente tem que falar a respeito com as pessoas, muito! E você, Helena? É porque eu não gosto, porque eles vão espalhando. Porque eu não gosto, aí eu só falo aos poucos. Aí quando eles perguntam demais, eu fico calada. Mas vocês já falaram pra alguma pessoa alguma coisa que vocês estavam sentindo e aquilo de algum jeito ajudou vocês? Já, minha mãe. Minha mãe. Ela sempre ajuda a gente. Falando de emoção. Sim. Vocês acham que a gente podia ter um mundo que fosse diferente se a gente falasse mais daquilo que a gente tá tipo sentindo assim, pros outros? Planeta Júpiter. Eu acho que sim. Planeta Júpiter. Planeta Júpiter é diferente. Como é que é? Então, ele é cinza. Eu acho que ele cinza? É um pouquinho... Quer dizer, ele é preto, ele é um pouquinho preto. E ele é, tem, ele é um pouquinho... Ele é branco e amarelo. Desde quando? Ele é branco escuro. É branco, ele é só branco escuro. Só se for na imaginação dele, é não é? Escuro. Só nos sonhos. Isso. Ele é branco. Mas desde quando que é preto, é... Não é bege? Não é preto, é bege. Mas por que a gente tá falando de Júpiter se a gente tá falando das emoções? Eu não sei também. Eu acho que porque... Existe uma planeta Júpiter. Existe. Existe, existe. Eu tenho certeza que existe, Bernardo. Agora, olha só. Sim. Vocês sabiam que os adultos costumam... No ambiente de trabalho, igual aqui, né? Vocês estão numa empresa. Vocês viram que as pessoas estão trabalhando lá fora? Muitas pessoas? Muitas pessoas. Vocês acham que essas pessoas estavam felizes ou tristes aqui, nesse feliz lugar que vocês viram? Triste. Feliz. Felizes ou tristes? Feliz. Triste. Cadê o Felipe? O Felipe vai chegar já já. Triste, triste. Triste por quê? Porque assim... Porque as pessoas, elas estão fazendo coisa chata. Então, mandando você pedidos... Não tá, para as pessoas... Vocês acham que todas... Mandando cadastros. E vocês acham que todas as pessoas fazem coisas chatas no trabalho? Sim. Não. Menos uma coisa. Como é que é? Menos uma coisa. Comer. Comer no trabalho é legal? É legal. Não, tipo assim, ó. É, matar a fome é bom no trabalho. Um tomate, uma salada. A gente... Aí é bom. Sente coisas assim como vocês sentem na escola, sabia? No trabalho é do mesmo jeitinho. A gente sente um montão de coisas. Igual na escola as pessoas ficam com vergonha de falar, no trabalho a gente também não fala. Será que o mundo ia ser diferente se a gente falasse mais para os outros aquilo que a gente sente? Sim, sim. Por que que você acha, Aimee? Porque ia se soltar e as pessoas poderiam ajudar. E seria melhor, eu acho. Então qual que é a sua esposa? Me diga. Como que minha esposa é? Eu vou te mostrar uma foto dela, já já. Sei. É pra mostrar pra todo mundo que tá na mesa. Eu vou mostrar pra todo mundo que tá na mesa. Então mostra. Mostra ao vivo aí também. A Débora é minha esposa, ó. Viu? Deixa eu ver. Tá apaixonado? que vocês querem ser quando vocês crescerem? Jogadora de futebol. Jogadora de futebol. Eu e você? Jogadora. O melhor... Jogador de futebol também? Eu queria ser o melhor jogador de game. O maior jogador de game? E se vocês forem? Ele é um ser engraçado, Helena. Esse. Se a gente acha... Aí eu tenho outra bola. Que quando a gente fizer essas coisas, a gente vai ser feliz nos nossos trabalhos? Sim. Por que a gente não pode falar disso pra todo mundo? Quê? Eu tenho muita vergonha. Tá eu não ia falar, não. Eu tô fora. Eu tenho muita vergonha. Não. Eu tenho muita vergonha. Não contaria. Não, não contaria? Consigo. É, nem quando você tá feliz? Não, feliz. Eu contaria, vergonha. Porque dava pra perceber que eu tô feliz. Mas triste, eu não contaria. Eu tenho muita vergonha. E você, Helena? Eu tivesse triste, eu não ia contar. Se eu tivesse feliz, eu contava. Muito bem. Eu quero saber o que vocês gostariam de contar pras pessoas quando vocês estiverem trabalhando. Vou falar que eu fosse uma pessoa... Eu ia falar um pouquinho de bobado. Eu. Um pequenininho. Se eu falasse assim, se eu seria o melhor jogador de basquete, eu ia ganhar um prêmio. Eu quero ganhar. Se eu fosse o melhor jogador de futebol, eu ia ganhar um prêmio. Se eu fosse o melhor jogador de game, eu ia oferecer um prêmio. E você ia falar disso pras pessoas? Se eu sou o melhor O treinador de trabalho, eu ia ganhar um troféu. E você ia gostar de falar disso pras pessoas? Deixa eu pensar no seu caso. Deixa eu pensar. Eu ia deixar as pessoas assistir pela TV. Não. Olha só. Sabia que tem muito adulto que não fala aquilo que tá sentindo pros outros? Sabia. Porque tem medo de desagradar as pessoas? A Por exemplo... Mãe. Alguém me fez alguma coisa ali fora da sala que eu não gostei. Ao invés de falar pra aquela pessoa que eu não gostei, eu simplesmente não falo nada, que eu tenho medo de chatear o outro. Vocês acham que isso é certo ou que isso é errado? Errado. Por quê? Errado. Por exemplo, você tá com a pessoa te pergunta uma coisa. Você vai ficar assim pra pessoa. Parece que a pessoa não gosta de você. E é melhor você falar ou não? Tipo assim, falar. Tipo assim, ó. Se a pessoa não gosta de você, ela fala assim, não gosto de você. Me fala o nome do seu amigo ou da sua amiga, Helena. O nome da minha amiga é Valentina e o outro é Heitor. E se eles te chatearem, você vai falar alguma coisa pra eles? Vou. E por que você vai falar pra eles? Que não pode. Helena, o seu microfone é muito engraçado. Ele é igual ao seu. Parece que tem uma boca, um olho. Aqui atrás, né? Não é mesmo? Agora, vem cá, Helena. Você acha que quando você fala pra pessoa que ela chateou você, o que vai acontecer depois? Depois eu falo que não pode e depois eu conto pra professora. E você quer continuar sendo amiga daquela pessoa se você gosta dela? Uhum. E vocês sabiam que no trabalho às vezes as pessoas não fazem isso? Que elas não falam pros outros aquilo que elas estão sentindo de verdade, porque tem medo de chatear? Sabia. É assim que funciona. E aqui, a gente tá falando que como, né, a gente, certo, na vida, precisa lidar melhor com as nossas emoções, principalmente no nosso ambiente de trabalho. Eu tenho uma última pergunta pra você, pra fazer pode pra vocês. Mandar. Que é a seguinte, e eu vou começar com você, Helena, respondendo. Na sua classe, tem bastante gente diferente? Ou é todo mundo mesmo, meio que mesmo igual ou parecido? Meio parecido. Tem dois Heitor. Tem dois Heitor? Tem. Mas a cor não é parecida. Mas aí eu me confundo. Eu falo Heitor Macedo e Heitor Henrique. E vocês acham que o mundo, ele precisa de lugar com pessoas iguais ou diferentes? Iguais e diferentes. E você, o que você acha, Aimee? Você acha que o mundo é melhor com pessoas iguais ou diferentes? Eu não quero falar, diferente. Porque é muito difícil. Não, iguais e diferentes. Iguais e diferentes. E você, Heitor? Eu não quero... Não é Heitor. E você, Bernardo? Tipo, assim, se uma pessoa tem uma cor preta da sua pele, preta, a outra pele da pessoa é branca, é diferente. E isso não é bom? porque faz todo mundo ser diferente. Ser diferente e todo mundo ser feliz no mesmo ambiente em que tá? Que silêncio. Que silêncio, não é verdade? O que é confiança pra vocês? Confiança é quando uma pessoa fala assim pra você: olha, tem um segredo, só que você não vai contar pra ninguém. É confiança? É confiança. E você acha o que é confiança? Uma aliança de confiança. Quando você tem medo, aí dá confiança e você vai lá e desce. Uma coisa que dá medo. É mesmo? Ô, Bernardo, me conta, o que é confiança pra você? Assim, eu, tipo assim, como se fosse eu confio em você. Assim, se eu confio em você, aí a gente ia fazer em dupla. Aí eu confio em você, é tipo assim, eu vou fazer o que você está fazendo, eu vou fazer o que você está mandando. E aí, quem é a pessoa em que você mais confia? No mundo. Eu. Não, além de você mesmo. Pai. No seu pai? Ô, Helena. Quem que é a pessoa que você mais confia? Você. Você. Em mim? É mesmo? Então, toca aí. Eu confio nela. E você, Aime, quem que é a pessoa em que você mais confia? Eu confio nela. Meu pai e minha mãe. Seu pai e sua mãe? Eu confio e vocês. Nela. Nela. E por que você confia mais no seu pai e na sua mãe? Eles são meu pai, assim, não tem que falar mesmo. Eles são meus pais. Eu confio. Desde pequeno, desde bebê e a partir de agora. Eles sempre confiaram em mim. E aí você confia neles? Eu confio neles. Eu confio no meu pai e na minha mãe também. Quando eu era o mais, bebê mais bonitinho, meu pai gostava de mim. Esse melhor aí, ele não gosta mais de mim, né? Olha só, gente. Agora, a gente vai dar mais um tchauzinho ali pra câmera, porque vai vir uma pessoa nova aqui já, com mais umas perguntinhas pra fazer pra vocês. Vocês topam? Eu topo. Então tá bom. Então dá tchau ali pra câmera. Tchau, câmera, tchau. Até daqui a pouco. Apaixonado. Tchau. Tchau. Bate aí. Tchau. Renato! Mostra que criança. Faça o corporativo, vem. Faça o corporativo Dia das Crianças. Alguém já ouviu falar de equidade de gênero? Não. Antigamente não. Eu tinha muito preconceito que menina não podia jogar futebol. Pode trabalhar sim. Pode, né? Todo mundo pode. Às vezes precisa, né? Tem que trabalhar.